Tango Whisky Uniforme, Whisky Yankee Uniforme, para informação, tráfego, Papa 28 Alfa, mantendo o farol de Tapuã com curvas à direita, não vai interferir com a sua decolagem da pistão no 6. Sente. Sente, Whisky Yankee Uniforme, tentando possível esteira de turbulência do Airbus pousando na 1-0, nível de decolagem pistão no 7, vento 1-2-0 graus, 9-9. Reporta pronto novamente, o esquema no fone. Está 3258, salva as 45, direita, 121, décima 9. Direita, 29. November Bank Mike, dá presente, ingresso ao final da pista no zero. Reporta na final. November Bank Mike, reporta na final, 929. Agilizando, November Bank Mike, tem um tráfego se aproximando para a final da 1-0. Salvador, muito boa noite, tá? 3858, que foi 3858, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3858. Uniforme, a porta ele vai na pista. A semana vai decolar ainda o Whisky Yankee Uniforme? Gente. Riscado, November Bank Mike, tem livre toca remetida. Pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre toca remetida, 1-0, November Bank Mike. M3-0 completa com a torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, 6-3-0, boa. Foi Salvador, China 6-3-0, muito boa noite, M3-3 da 1-0. Boa, 6310, continua com essa forma da motorização de pouso, ajuste no 0 no 4. Aguardando autorização de pouso, vou chegar 6310. Passar no VM Bank Mike, estou com o RMC 1-1-0-4-9, suba para 1-10, curva esquerda, reporta perna do vento da pista 1-0. Esquerda, só para informação, poderia ser pelo corredor forte, Pé? Confirmando, sai no corredor forte? Afirmo. Aguarda a coordenação, no VM Bank Mike. 0, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. Três pousos baixados travados, pouso autorizado no 0, treinamento 3 no 0. November Mike prossegue com a proa da linha do litoral. pressão no corredor forte, aguardando transferência. Corredor forte, aguardando transferência, na Vida Time. Se afasta quantas milhas, meu VMAC, Mike? O limite máximo é CTR. 20 milhas, 23 e 20 milhas. Gente. O VMAC, Mike, chama controle, 199.35. Vem bem que o Mike copiou a torre? Negativo, prossiga a torre. Corredor forte, chama controle, 119.35. Corredor forte, que eu trouxe 935, lá vem desse Mike. O Whisky aqui no fone, chama a torre. Gente, a viatura vai seguir até a parte 5, após a mesma, está autorizado o ingresso, reporta na papá. O Whisky aqui no fone, 1014, ajuste. Bandeira Yank Mike, boa noite. Prossiga em condições visuais, ou no meu pé, corredor forte na disputa permanente do controle. Boa noite, na disputa permanente do controle no meu pé, na Bandeira Yank. Autorizado, repórter alinhado e pronto. Deixa aqui no fone, ajuste no 0 no 4. Para o táxi 2043, o POD é de 174, autonomia de 3051, alcance do Leão. 3 horas táxi, parte principal, índia, toca de escala da 0184, Senegal na 014. Livre pela Índia, considera que a pista é a confirmar a frequência 295? Aqui no fone, livre decolagem pistão no 7, vento 130 graus, 109. O voo 2043. Fala, né? 6310, boa noite. 6310, boa noite. Via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 6310. Então, o Whisky Yankee uniforme decolado 53, controle 1935. Vai chamar o controle, o Whisky Yankee uniforme. Controle, boa noite, Whisky Yankee Uniforme. Patango, Whisky Yankee Uniforme, boa noite. Contato radar, subir, manter nível 410 via PUCA. Via PUCA, acende até o 410, Whisky Yankee Uniforme. Oi. Salvador, boa noite. Voo 2043, ponto de espera pista 10, pronto. Voo 2043, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Aí mantém, voo 2043, pistão no zero. Já é autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 130 graus, com no zero nós. Alinha e decola pistão no zero, voltou 2043. Gente, November Yankee Mike, voo rotatório, reporte quando visual com campo. Rotatório, vai reportar quando visual com campo, na BDS Mike. Decolado 56, controle 1935. 1935, obrigado, boa noite. Salvador, exame 3258. Controle. Controle Salvador, voo 2043. Voo 2043, boa noite. Contato radar, subiu, mantém nível 360 após 2000 Leda. Nível 360 após 2000 Leda, voo 2043. Voo 0096, boa noite, sendo identificação, autorizado, chega da Mari, após Sabog, voe Duna, ele tira para nível 050. Para 150, está cruzando 160, e havia sido coordenado para o ITAP. Autorizado, ITAP, ele tira para nível 050, altímetro padrão. ITAP 050, ponto 13, gol 1096. Controle, está na prova da rotatória, visão com cabo, na BB, o que mais? Lembrei que Mike, torre 198, decimal 95. Torre 198, na BB, o que mais? Fisque Yankee Uniforme, chame Centro Recife 126, decimal 85. Chama na Recife 126, uma boa noite, já. Boa noite. 1096, apenas confirmando, altímetro agora 1094. 1014, gol 1096. Boa noite, controle, OTAN 3662. Tan 3662, boa noite, Cristiane, identificação, autorizado via chegada Mari, deixe manter nível 060, altímetro 1014. 060, 14. controle pode coordenar o gol 20. O gol 2043, voa direto ao Mátima. Aguarde, mantenha a lida. Sete. November Yankee Mike, livre pouso, pistão no 7, vento 1, 3, 0 graus, 9, 9. Livre pouso no 7, November Yankee Mike. Na 096, voo Ituna, descida para 2.000 pés, altímetro permanece 1.0.94. Duna, 2.000 pés, comida 14, gol 1.0.96. Sala 03, direita Oscar, frequência livre, estacionar. 043, chame centro Recife, 125, decimal 1. Recife, 125, 1, gol 204. Voe Itaque, em descida para 3.000 pés, altímetro 1.0.4, livre da restrição de altitude. Itaque, 3.014. atingindo 2.000 pés, 8 milhas de duna, está autorizado o ILS, o voo 1096. Afirmativo, ILS XRI pista 90, informe estabilizado, gol 1096. Vai apontar estabilizado o XRI, gol 1096. Uber 795, boa noite. Contato radar, 13 milhas para Conde. Mantém nível 180, voo e bonfe para chegar a bonfe. Reporte quando pronto para a descida. Uber 795, identifique. Aí vem, 180, está presente, voa bonfe. 795, contato radar, 80 milhas nordeste de Salvador. 3662, desço para 2 mil pés, está autorizado, final do procedimento ILS, X-ray da pista 10. Ok, 2 mil sem restrição, livre ILS. Estabilizado ILS X-ray, gol 1096. 1096, torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador é gol 1096, passando Índia, Sierra, 3 checados. 1096, boa noite, ajuste 1014, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre, pouso, pista 10, gol 1096. Chamador, boa noite, o voo 973, com informação e uniforme, solicito autorização para o posto do Galeão. 093, uniforme confere, aguarda cópia. Aguarda. Da 3662 e ele é um localizador visual. Boa noite. Luiz Humano, muito obrigado. Bom, 9096. 895. Boa noite, bom na 096, livrou na 0. Solo, bom na 096, boa noite. 096, Alfa Juliette, por favor, nós. Alfa Juliette, do 09, bom na 096. Bom, 973, pronto, vai ver. Firma, pronto, Costa, 973. 973, Galeão, via Irume, Alfa 9857 até Moço, nível 360 autorizado. Decolagem da pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Irume. Uno, 19, decimal 35, controle, 5017, transporte. 360 autorizado, rota conforme, Irume, Alfa 9857, Moço. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Leda e Irume. 1935 controle e transponde 5417, confia? 5017. 5017, obrigado. Correto, no portão 4, chame pronto, 1973. Camarada, obrigado. Das 36, minha vida, tá? Pode, obrigado. Juliette Serra, boa noite. Tende até Juliette Serra. Temperatura ambiente 28 graus, ajustado 1014, reporte ao pé. Salvador, cena 6310, informação em uniforme, pronto para a cópia do Recife. 6310, uniforme confere, autorizado Recife, via Upresolando 7, Potro, após DCT, nível 350 autorizado.

arrival, altimeter sighting 1014. Escuta. Tô subindo não, irmão. Tô trabalhando pra caramba. Tá sinistro a escala aqui. Ok, hein? Quem tá trabalhando bastante? Eu tava falando com o Federal, o Gol no 973, era o Federal 9973. Ok. Fala aí, cara, sou eu agora, 9973 Federal. É, Pereira, tá sinistro. Mas até falando, te vejo também. Um abraço aí, bom voo. Valeu, cara, abraço. Tchau, tchau, me liga, Zé. Falou, Cardona, abraço. Abraço. Passou a Rio 91973? Prossiga. Entrei em contato com a Estrela, estou cozinhando aqui para tirar o FIA, que esse cara não quer trabalhar. 7 agora. O 73 já foi solicitado junto à infraestrutura. Vou ficar retirando aqui, obrigado. 73. Tem livre push no 4, chama ataque. Tá livre, vai chamar, eu vou mal C3. Sugou 973, está com 158 a bordo, 3:40, alterna Campinas. 973, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera chamar torre 1895, ajuste na 04. Autorizado, ajuste 1014, o gol 973. O V795 em condições de voador interceptar o localizador por meios próprios? Afirma então, Proadzona. V795 na Proadzona, descida para 2.000 pés, altímetro permanece 1014, autorizada final do procedimento e ele é secure da pista no zero. 7 para 2.000, autorizado e ele é secure pista no zero, 2.795. É Portugal, Gil, Anadi, CNN mantém 4,000 feet. Altimetro 7 mantém 1014. CNN altitude 4,000 feet, CNN 1014, Portugal 019. Boa noite, o 973 da Gol, ponto espera da 1-0, pronto. Gol no 973, ele era manter, pista na 0. Ali manter, pista no 0, gol 1973, pronto. Luna 973, agora linha e decola no zero, vento 120 graus, 10 nós. A linha e decola, o gol 973, não, pista no zero. 9973, autorizado por 1943, chame posto táxi, Cardone. Tudo bom, senhor? Oi. Beijão. Decola os 28, chama o controle, voe um bom voo, boa noite, 1963, 935, boa. Chamar, obrigado, excelente 989, bom final de semana. Salvador, boa noite, 1963, passa bem 47, no perfil da Adael, Márcio, escuta. 1963, boa noite, contato o radar, se me manter nível 360 após 2000, Leda. Os 2000 pés, vou Leda, subindo pro 360, 973 agora. Estabilizou azul, 2795. 2795, torre 118, decimal 95. 18895, graças, boa noite. Botão 1 para o quê? 701 no livro, chama táxi 63 no viado. Let's take 2A1A10. This is altitude 2006, please RS X-ray runway 10, tenente 101, flying approach call 019. 95. Salvador, Sam 3858 novamente, agora com a Victor, para o possível 350 para Fortaleza. 358, Victor confere, autorizado Fortaleza, via Peugeot 19, Bangu, DCT Abuco, após direto Fortaleza. Nível 370 autorizado. Decolagem da pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frotti. 1935 controle, 5026, o transponder. 258 paciente, autorizado Fortaleza 370 nível, decola 1-0, primeira esquerda, Momo Frotti, passando 119 Bangu, direto a Boca, direto Fortaleza. 5026 e 1-119 35. Correto no portal 2 Champlot, 3258. Muito obrigado. Salve 973, táxi autorizado, 4341 em Índia, retaguarda da Boa Aviança, ponto de espera 1895, ajuste no 014. Só Luciano, RNM, zona zero. 2795, somos 34, direita na Eco 21, decimal 9, boa noite. Valeu, Araeco 219, obrigado, boa noite. Taxi à direita via Índia, ponta de espera 1795, ajuste no 04, 63 no 0. Índia 10 no 4, 63 no 0. Prossiga 27 no 5. Alfa Kilo Pat 3, 27 no 5. Alfa Kilo Pat 3, 27 no 5. 3858, portão 2, pushback e acionamento. Faz a passagem do Boeing da Sideral autorizado, chama táxi 3858. Faz a Sideral autorizado, 3858. Nice. 973, chame sempre Recife em 125, decimal 1. 351, boa noite. Air Portugal 019, continua ponto, expect runway VQ, this can H1014. Can H1014, pode chegar 019. Deixa eu te ajudar a encerrar, boa noite. Portugal 019, check landing gear, clear to land 1910, wind 140 degrees 10 knots. Landing gear on left, clear to land 1910, Portugal 019. Mantenha a posição aguardando então. Cada mar, 1-0-1-4, descendo 0-5-0-3-3-0. Oi, hoje não é 6-3-0, visual contato no final, pronto para o visual. 6-3-1-0, ciente, após o TAP, ele era e manteu no 0. Após o TAP, ele mantém. Agora livre, puxa, chama táxi. Beleza, 358. 4201 on the ground, that's 39. Leave by right, contact ground 121, that's 19, have a nice one. By the right, 121, that's 19, approaching 019, have a nice one. Boa noite, 9973, mantém o ponto de espera. Mantém. Portugal 019, good evening, Clefax, Alpha, Juliet, Beach, 1111. Juliet, Alpha, and Juliet, Gates, 11, Portugal 019. Federal 9973 NR, mantém o 10. Mantém o 10, 9973. NR6310, decola os 411935, boa viagem. 935, obrigado. Bruno, boa noite, NR6310. NR6310, boa noite, contato radar, subiu uma DN nível 350 via PUCA. PUCA 350, NR6310. Mais 2000, voa Jamo. Eu já vou, no 096 para informação Victor, posição 09, autorização Fortaleza. 096, Victor confere, autorizado Fortaleza, via Upzulu 09, Bangu. Abuco, após direto. Nível 370 autorizado. Decolagem da pistão no zero, primeira curva esquerda. Aí na Momo, transição Froti. 1935 controle e 5034, código. Ok, Fortaleza autorizado, nível de voo 370. Aperto 19, Bangu direto, do Abuco direto, Fortaleza. Pista no zero, curva esquerda, pista da Momo, Froti. 1935 é o controle. 04, portão 9, chame pronto, gol. Alô, Farol, táxi, 3858, na 77 agora, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternando a Teresina. Confirma, pessoas a bordo? Vou no 77. Vou no 77, táxi à direita, Índia, ponto de espera 395, ajuste no 04, 3258. No 04, direita, 395. Federal 9973, decolado aos 43, coordenada Elefa, chama o controle 1935, boa viagem. Obrigado. Torre Salvador, muito boa noite. Dá 3858, no ponto de espera 10, pronto a decolagem. 3858, alinhar e manter 10. Alinha e manter 10, 3858. Obrigado, só 360. 3305, desça sem restrições de altitude para 216. Está autorizado a final do procedimento ILS X-ray da pista 10. Sem restrições, 2000, autorizado X-ray 10, 3305.